Atlântida, todo mundo tá ouvindo o Pretinho Básico 1 e 1. Tá começando mais uma edição deste que é o programa líder de audiência em todo o sul do Brasil. Tá todo mundo ouvindo o Pretinho Básico no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Tá todo mundo ouvindo o Pretinho Básico no mundo inteiro pelo atlântida.com.br. Até 1 da tarde, oferecimento de Colombo. Seu pai merece falar muito mais. Seu pai merece um celular Tim da Colombo. Coca-Cola, torcer a maior felicidade. E Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. A partir dessa semana, nosso querido Alexandre Fetter está aproveitando as suas férias. E aí coube a mim essa missão aqui de abrir o programa e apresentar as verdadeiras estrelas desse programa, que são os seus integrantes. Começar pela ordem alfabética aqui, Neto Fagundes. Pela ordem. Pela, né, querido? A estrela móvel é ele, Neto Fagundes. Lamentando a ausência aí do meu compadre, mas sei que tá em boas mãos o troço. Pra tu ver que comigo tu é o primeiro a se apresentar, muito, né? Muito obrigado, Maurício. Já sentiu a diferença. Eu não, né, esperaria nada diferente de um missioneiro, né? Deus o livre. O nosso troço tá em boas mãos, então. Tá ótimo, é bom, mãos, é bom. Vira e mexe, a gente acaba nas mãos do Maurício. O Maurício é sempre a mão amiga nas horas difíceis, né, gente? Ele é. Obrigado, sempre, gente. Sempre. Pelo carinho. Como é que vai, Porã? Eu vou bem, melhor tá agora. Bem. Melhor agora. Bom, né? Começando mais uma semana. Eu sempre dou uma puxada no cara que tá não aí, né? Não me abraçou. Não, Porã tá... não me abraçou. Abracei. Elogiar a produção. Já percebeu? A produção tá demais. Separou um material muito legal pra mim. Obrigado, produção, no programa. E aí, Piangeiro? Tudo ótimo, meu. Opa, quem não sabe, Piangeiro tá de volta desde sexta-feira. Sexta-feira, fiz aí. Fez um relâmpago aqui. Foi aí... a participação especial, né? Fez um relâmpago, jogou. Avisou que tinha voltado e. A audiência tava ruim, aí tava, eu deu um levante. Boa. Potter, estamos aí. Vivos. Quase vivos. Por quê? Meio gripado, né, cara? Tá bem. Everton Cunha tá entre tudo nós. Também estamos bem. Tá tudo certinho aí, Everton? Tudo certinho aqui, tô olhando aqui. Que bom, cara. O Duda Garbi tá aí, trouxe o Geiso com ele. Fala, Geiso! Como é que é, mano? Alagada a Zona Norte lá, Geiso. Muita chuva, alagado, né? Tá tudo alagado, Ele nem viu nada na Zona Norte, porque ele dormiu na Bela Vista. Tá de namoradinha nova, Geiso? Tá de esqueminha na Bela Vista. E a Jennifer, Geiso? Sim, a Jennifer tá trabalhando numa casa na Bela Vista. Aí peguei ela na faxina. Saiu bem. Uma faxineira, vida. Paulinho Brito tá aí também, Paulinho Brito. Boa tarde. Confusão no futebol gaúcho, Paulinho Brito. Olha, bomba hoje pela manhã no Beira-Rio. Olha que confusão, hein? Já dá notícia que agora, confusão. Não deixa as pessoas, olha, assim, quem não sabe. Paulo Roberto lá? Falcão não é mais técnico do Internacional. Caiu o Falcão. É verdade. Vanzolim, como é que tá o Falcão lá? Realmente hoje foi bastante complicado o nosso almoço. Praticamente não comemos carne. Quase não almoçou, né? E nem comemos carne, né? Porque já tava todo mundo carneado de manhã, então aí a gente deixou pra depois. Mas o clima já tá melhorando agora. Parece que já tem o chazinho da tarde. E também o vice-futebol do Inter, né? Roberto Silva também. O pessoal disse pro Roberto, siga. Ele já faz a zero de amanhã, o Falcão já faz a zero de amanhã. Não, se sabe, não sabe. Olha, foi o fim de semana da acabaram as aves, né? O pato, o ganso, o Falcão, era só o que faltava. Santana, tu disse, né, Santana? Eu previ. Cara, o Santana escreveu na coluna dele, né, que em 3 meses o Falcão estaria de volta. Não seria mais técnico. É por isso eu estou pedindo a transmissão do Pretinho Básico. Mas essa já pediu, né? Eu pedi. De todo o grupo RBS agora. Tá bom, a gente aceita. Pretinho. Um grande abraço, muito obrigado, Santana. Está aceito o teu pedido de demissão. Obrigado. Não precisa gastar palavras. Não precisa muito. O que vocês precisam de alguém que acerta é na mosca. Eu disse 3 meses e deu 3 meses. E 2. Tia. Errou por 2. Tá na margem de erro, né, Santana? Quem é que vai ser o próximo técnico do Inter, então, Santana? Dunga. Dunga. Não é difícil de errar. Anotem, né? Dunga. Já falaremos mais sobre esportes do Bola nas Costas. Tem que falar do fiasco que foi a seleção brasileira. Né? Todo mundo uma loucura. Como estão batendo bem pênalti. Não, se aqueles ali são os melhores do Brasil, imagina os piores. Mas são os melhores. Aliás, são os melhores. Então, os melhores do Brasil já não são os mesmos. Não sabem bater pênalti. Mas achei a bola de lá, né? Chegou lá em casa. Mas no slow, mas Nike depois... novinha, meu, coisa linda, a bola dela. Afundava o pé, o né? O slow mostrou o pé afundado. Claro que não é descomposto. Os Paraguai também foi. É, meu Deus, os Paraguai lógico. Também bateram pênalti no mesmo. Não, mas lugar. Eu não quero falar disso justificando o erro, mas sim a coisa curiosa, né? Eu nunca tinha visto um pé afundar tanto pra bater um pênalti. Como Barça, aqueles cara. Que a gente tá viu ali. Tá todo mundo envergonhado com o futebol brasileiro, cara. Cheio de areia. Não, cheio de areia verde, pra tapar né? os buracos. Não tem relação nenhuma com esse futebol brasileiro. Eu torço pro Uruguai, né? Esse não é o time do Brasil, é o time da CBF, tá lá. Eu só não entendi. Isso é bom, quando ganha é o time do Brasil, né? Aliás, todo esse time do Brasil é o time que todo mundo clamava. Todo mundo clamava. Aí perde, aí é o mano, é não sei o quê. Não, gramado. Tem uma hora que o torcedor tem que assumir a culpa. Eu, o torcedor, errei. O time que eu queria... Errar é humano. Tá certo, é isso aí. Errar é humano. Tá, o meu amigo nota. Nando Viano chegou atrasado hoje no trabalho, chegou às 10 da manhã no trabalho, daí o chefe perguntou, o que houve? Ele, gramado. Gramado. É, desculpa pra tudo agora, o cara brocha. Gramado. O que aconteceu, gramado. Querido? Aqui em Gramado é difícil, né? É difícil. Cara, gramado tá muito frio hoje. Hoje é segunda-feira, dia 18 de julho de 2011. Hoje é dia do trovador, rapaz. Eu vim aqui fazer verso, alpinar o Tcharaju. Se não gostou do meu verso, tuturu. Essa nossa singela homenagem a você, trovador. Aos grandes trovadores que tem no Rio Grande do Sul, né? Gildo de Freitas e Teixeirinha foram os mais reconhecidos trovadores do Rio Grande do Sul, mas um monte de gente. Portela de la Vida. Agora, do Nordeste tem muito isso, né? Cara? Aí são os repentistas. Mas de repente a trova, né? Elas são diferentes, são feitos. Muitas vezes são feitos em décima. Né, que são 10 versos, é bem mais complicado. Eles vão enrolando e achando rima para aquilo ali, os repentistas. Nordeste é melhor que o Sul. A trova gaúcha, sempre teve muita história. O Jaime Cantano Brown é trovador ou é poeta? Ele era pajador. Pajador. Aí é um que é pajador, tipo. Meu? Pajador é um outro tipo, uma coisa que era mais dos argentinos, trovar também em verso de décima, assim. E ele era um cara que... E é mais difícil que a trova, é então. É difícil. Sim, tem o Buchincho, que tem 10 minutos. Mas né? Procure o Jaime Caetano Brown aí no YouTube, tem coisas dele assim pra... É muito bacana, é maravilhoso. O cara singular, o Jaime Caetano Brown. Mas o Maurício Pandeiro, por um bom tempo, fez na balada do Pretinho. Muito sucesso como trovador. Fez bastante sucesso. Durou uma temporada só. Impressionante. Tamanho foi o sucesso. Surpreendente. Daí até que vem essa expressão, né? Toca um Mi maior de gavetão, que era o tom tradicional da trova, né? Olha aí. Os gaiteiros tocavam em Mi maior para os trovadores. Se tivesse alguma maior. Coisa, pergunta pro Neto Fagundes. É isso aí. Foi impressionante a declaração do Neto, né? Tocavam em Mi maior. No gavetão. No gavetão. Ganhador da Mega Sena fez aposta em Blumenau. Alô, Blumenau! O sortudo que levou a bolada de 2.700.000 reais no sábado fez aposta na Casa Lotérica Progresso, no bairro Progresso, em Blumenau. Que beleza. Se ele resolver somente investir na poupança, vai ter um rendimento de 15.000 reais por mês. Ganhou só 2 milhões? 2.700.000. 2 milhões. E o cara que levou a bolada do Elano não vai ganhar nada. Não. Esse valor também é suficiente para comprar 100 carros populares novos. O que eu vou fazer com 100 carros populares? Imagina 100 PVA para pagar, cara. Os caras sempre falam isso, né? É. 500 motocicletas, 125 cilindradas. Tudo no pátio, assim. CG 150 lá. Imagina. Aí tem que comprar 500 capacete. Não dá. Uma frota de moto, não. Ou ainda 13 apartamentos de 200 mil reais. Aí já rola. Só que vai achar um apartamento de 200 mil reais hoje em dia. Em Blumenau. Não tem lugar nenhum. Nem Blumenau, nem lugar nenhum. 200 mil reais é uma kitnet no centro. Né? O Potter acabou de comprar. Não, tem assim, sim. Procurar. Tô muito feliz com o teu comentário. Não, meu é 2 milhões. Não tem mais, não tem. 2 milhões. O sonho tá da casa caro, própria tá cada vez mais. É porque inflacionou, né? Porque todo mundo tá comprando. Então o governo liberou crédito pra todo mundo comprar imóvel. Imóvel ficou caro. Óbvio. Sabe que ontem eu tava vendo um negócio, acho que foi até no Fantástico, uma matéria. Tu viu o Fantástico ontem, Bruno? Viu o Fantástico ontem. Um pedaço. Posso mostrar um outro pedaço agora? Começa ou fim? Depois do programa, me mostra outro pedaço. Pois não, Porã. Mas, cara, um lance muito louco na China, cara, que o governo central manda construir pra economia movimentar, e aí eles constroem regiões afastadas dos grandes centros, e ninguém compra, cara. Enormes cidades fantasmas, assim, condomínios de luxo desabitados, meu. Uma loucura. O maior shopping center do mundo, não tem ninguém, cara. Tem as pitas jogando badminton, assim, no meio do shopping. É uma loucura, cara. Badminton. É, que é a peteca, peteca, né? Peteca. É. Então é um troço doido, assim, porque o governo central manda os caras, ó, vai construir, aí constrói pra movimentar a economia. E aí ninguém compra, ninguém quem habita. Quem paga esse prejuízo? Pois é, daqui a pouco alguém vai pagar brasileiro, isso aí, né? Né? Fala-se, nossa, fala-se inclusive de uma bolha imobiliária chinesa. Chinesa pra também. Um futuro. Mas enfim, né? É. São Paulo bolha. Tem um dos metros quadrados. Eu estou prevendo a bolha. No pé de quem? Chinesa. Em 6 meses. Tu vê só, cara. Agora eu me dei conta de uma coisa. O Marcos, quando saiu de férias, os dois maiores ídolos da torcida tricolor e colorada. Estavam treinando os times. O Marquinhos voltou sem o Falcão e sem o Renato. E o Avaí ganhou do lado. E o Julinho Camargo, nem sei quem é esse cara. Ele era o auxiliar do Falcão, cara, do Inter. E agora o técnico, de fato. Agora é o técnico. Parece que sim. E agora parece que o Grêmio vai contratar o Falcão pra auxiliar do Juninho. Autuações por excesso de velocidade cresceram 75%. Somente no primeiro semestre desse ano, 96 mil motoristas foram autuados por excesso de velocidade nas estradas federais gaúchas. As multas referentes à embriaguez ao volante também aumentaram de forma significativa. Crescimento de 23%. O crescimento no número de multas é fruto de um reforço nas operações especiais em todo o estado do Rio Grande do Sul. É. Depressão vai ser a doença mais comum do mundo em 2030. Depender do Brasil, né? É, estudos indicam que as mulheres são de 2 a 3 vezes mais afetadas pela depressão do que os homens. São umas mulherzinhas mesmo, né? Quer um comentário do Potter? Não, tá certo isso aí. Eu conheci de perto a depressão, não em mim. Mas ela existe. Existe. É um outro dado que chama a atenção, é a falta de diagnóstico. De 30 a 50% dos casos não são diagnosticados. E as pessoas sofrem com sintomas da depressão. Sabe que isso, eu também... Eu tenho certa depressão, Porã. Não, eu não, mas próximo a mim, sim, teve uma pessoa bem querida. E o cara só vê o que é uma depressão quando tu tem alguém próximo. Acho que até rola meio que um preconceito com a depressão. Porque tu acha que é frescura, né? Isso. Tu acha que é frescura. Vai lavar uma louça, né? E na real, cara, é um troço assim... É violento. É violento, é chocante. E a pessoa não tem força pra ela. Ela é meio frescura mesmo. Não, acho que é frescura. Não é químico, cara. Tu é até chegar perto. O teu cérebro não produz mais aquela substância que te deixaria prazer, bem. Mas não tem uma pílula que tu toma e fica pra cima. Exatamente, tem que ter um acompanhamento psicológico. Não, aí tarja preta nela, né? E aí tem que tomar medicamento e ao mesmo tempo tem o Prozac, né? O famoso Prozac começou pra isso. O medicamento é psiquiatria. Psicologia não tem medicamento. Exatamente. Não, mas é psiquiátrica a depressão, né? Sim, né? É médico psiquiatra e pra questão química. E geralmente vem acompanhado de uma perda, né? A pessoa tem uma perda muito grande, assim, de repente. Uma perda, algum choque, ou sei lá. Uma mãe que perde um filho. E aí a lista é grande. A lista é grande de possibilidades de uma depressão. Pode até ter carga genética nisso. O Inter, assim, é muito colorado na depressão, talvez. Não, mas aí sim. Não, mas era por isso eu não teria passado a 10 de novembro. É, mas aí não sei. Aí o Mazembe lá ia derrubar. Nossa, muita gente derrubou. Aí é frescura, né, cara? Foi deprimido por causa de um time de futebol. Aí é laço, aí fora de laço. Falta de lacite, o nome da doença. O arroz vai ficar 20% mais caro nos supermercados. Arroz! Qual é o tempo? Frio, né? Não, é pior do que isso, cara. O consumidor deve sentir o reajuste nas próximas 3 semanas e o aumento do preço ocorre em função das ações do governo para ajudar os produtores que reclamam do baixo preço pago pelo produto. Estão pagando carreteiro sem arroz, vai ficar. Quem paga a conta é o consumidor. O governo não baixa o imposto, né? Ele aumenta o preço pro consumidor. Magnata, estão pagando muito pouco o quilo. Tô pagando o quilo muito pouquinho, aí tem que aumentar. Agora eu não sei se eu jogo fora um arroz lá que eu utilizei pra secar o meu iPhone. Porque eu tava dormindo e tinha uma goteira em cima do meu iPhone. Aí me disseram, põe no iPhone. O arroz que puxa toda a umidade. Botei. Como não como esse arroz? Come, já vai estar até pré-cozido. Um arroz com radiação de iPhone. Logo será um mutante. Aliás, eu acho que tu já é. Em alguns momentos tava desligado e outros tava ligado. É aquele mutante que fica azul. Adiantou, tá funcionando pelo menos. Espera o iPhone. Goteira. Bem em cima do iPhone. Onde sério? Em lugar nenhum da casa. É só muito azar, né, cara? Ele botou o iPhone no lugar do balde. Ele abaixou um aplicativo que é o balde. iBalde. Só molhou o iPhone, cara. Impressionante. Eu botei no arroz e aí parou de funcionar? Não desliga mais. Ele não desliga mais. É ruim, né? Não ruim, desliga? Né? É, é péssimo. A ligação. É melhor do que nunca ligar. É, é. É melhor que ele não ligue mais. É verdade, é verdade. É, cara, e a semana vai ser de tempo instável no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Deve chover até sexta, quando uma massa de ar polar deve limpar o tempo e derrubar as temperaturas no próximo final de semana. E aí no sábado de noite volta a chover. Nego velho compra, o nego velho compra um capacete que vai chover sexta. Max Pianges voltou ao trabalho, voltou a chover, amigo. Voltou a esfriar, né, Marcelo? É verdade, amigo, é um pé frio esse Marcos Pianges. É verdade, é verdade. Foi só voltar a trabalhar e o Avaí ganhou seus três primeiros pontos. É verdade. Ah, é verdade, cara. Impressionante a torcida do Avaí comemorando três pontos em cima do Atlético Goianiense. É verdade. Parabéns, parabéns, Avaí, né, Marcelinho? É verdade, estava com saudades suas, Marcelo. Como é que foi lá no Afeganistão? Maravilha. Uma maravilha? Exatamente. Trouxe informações quentes? Não, eu trouxe uma cabeça pra você. Uma cabeça de um paquistanês, olha que beleza. Mas que coisa linda. Com bigode, olha aqui com bigode. Mas que coisa linda esse paquistanês. É homem ou mulher? É homem ou mulher? Gostei do paquistanês, hein? Gostei do paquistanês. Mas muito violência. É verdade. Muita violência. É verdade. Tocou o jornal na minha vez? Toquei o horror, no jornal. É verdade. Diz que a audiência tá tão boa. A audiência está ótima, tivemos uma notícia. Cala a boca, Marcelino! Essa eu preciso te falar. Uma notícia boca, de uma Marcelino. Mulher. Como fala, Marcelino? De matar essa mulher, né? Deus do céu! Uma mulher que espantou os policiais com o seu próprio leite materno. Essa foi a grande leitinho. Notícia da sua ausência, Marcelo. E um homem foi preso após ir num strip club. Pra quem não sabe, é uma casa de strip. E deixar filho dormindo no carro. Ó, bonito, é fica aí que o pai vai ali e já volta. Só um pouquinho que eu vou tomar uma mais cara e tu fica dando tua dormidinha. O suspeito resistiu à prisão e a polícia teve que usar arma de choque. O pai vai ali fazer um depósito no banco e já volta. E uma americana atacou a juíza durante a audiência no tribunal de Kentucky. Ah, lá em Kentucky é... Ficou furiosa a ser condenada a 10 dias de cadeia. É verdade. E atacou a juíza a socos. Ah! É verdade. Melissa era acusada de violência doméstica. Comprovou a violência. E a polícia de Indianápolis divulgou um pedido de desculpa depois que o tamanho do sutiã de 13 oficiais foi revelado no e-mail. É verdade, olha lá o tamanho do sutiã. O e-mail foi enviado para informar os seus novos coletes à prova de bala. É verdade. Elas ficaram muito ofendidas. Claro, de ter o colete tem que ter um espaço. É verdade. O tamanho do peito elas não gostariam de ser divulgado. Não, mas não é legal divulgar o tamanho, né, dos sutiãs das oficiais, né? As oficiais reclamaram e disseram que ficaram chateadas com a divulgação. Olha lá, aí a polícia ficou chateada. E tu tem desculpa. A listagem aí, Marcelo? Tem. A Verônica, 13. 13? 13 de bucho. Mas é pequenininho. Tá, 13 é nada. 13 é polegar, é inches. Inches. Não é centímetro. Ah, inches. Aí é bom, é 3 vezes 3, né? Não, é pequeno também. É 36, é. É nada. 36, é ovo cozido. É bom 44. É frito, né? O meu é 50. Eu tô usando 34 já. Tá bom, então. Cara, é uma cena muito triste na vida de um homem. Muitos agora vão... O advento da mama. A tetinha. É, né? Tu olha no espelho pelado. Tu sabia? Aí, duas coisas ao mesmo tempo surgem no mesmo dia. As tetas e a celulite aqui no lado. Aqui, ó. Ah, celulite lateral. Na tu barriga, já tá aí. Com celulite. Sim. Lateral? Já. Celulite coisa na linda. Na paleta. Não, não é na barriga. Paleta, é na teta, assim, quanto baixo, o braço linda. Aqui, ó. É, dá uma... Região, assim. Sim, sim. Quase sovaco. Cara, é, um pouquinho assim. As pessoas que estão nos ouvindo, elas, algumas têm mais de 30 anos, outras têm menos de 30 anos. Mas essa fase dos 30 anos começa a mudar muito o corpo. Muita coisa. Começa pra pior. Barrigudo, pra pior. Sempre careca, barrigudo. Tá nascendo muito pelo meu ouvido. Isso é terrível. Nariz. Não sei se já aconteceu com vocês, mas eu durmo bem e acordo com dor. É. Eu durmo, no pescoço. Eu durmo bem, eu durmo, tô beleza. Não, aí eu acordo, ai, minha perna. E até então tu dormi em qualquer colchão, né? Qualquer colchão é colchão. Qualquer lugar é lugar. Sofá. Tu tem bebido antes de dormir? Eu sempre bebo. Não é a idade. Que é, isso, é a bebida que faz acordar com dor. É que nem um anjo. Eu durmo feliz. É. Que nem um anjo. Eu acordo com dor no errado. Joelho. O que, que eu sonhei, meu? O que aconteceu? Nada. Comigo? Não, ou o cara sonha um sonho muito movimentado e acorda com as dores do sonho. Sim. Esse cara correu muito, foi cara uma maratona cansado, no é. Sonho, uma maratona. Tem um amigo meu. Se assim eu não sentava mais. Um amigo meu, Batista, que comeu camarão. Mas ao mesmo tempo que ele comeu camarão, bebeu uísque, vodka, né? E tudo sim, mais, tudo, né? Ah. E aí no outro dia ele vomitou e aí viu os pedacinhos de camarão. Ele assim, eu sabia. Daí. Só o camarão, camarão não camarão. Me faz bem. Camarão, camarão não faz bem. Pô, logo o camarão. E aí o Batista olhou aquilo e desmaiou, né? Vai, Dedé. Vai daí, Mr. P. Antes de ir no e-mail aqui, abraço pra toda a turma de Osório lá do Calimar, que eu participei na sexta-feira. Pô, galera do Calimar. Turma do Senec. Da Facos, do Marquês, o Dalpaz, o professor Alexandre, a Kelly, o Emílio, enfim, as meninas lá, a Jéssica Turma, Roberto, todo mundo, rapaziada da academia que fica nas proximidades ali, eu deixei o cartão no carro, mas eles sabem, entre o Senec e o hotel, o Big Hotel. João, lembrei, João, deixaram o papel no para-brisa em Osório, sexta-feira, deixaram o papel no para-brisa, enorme, assim, com os nomes todos, João, Gian e etc. Como assim, deixaram para para-brisa, o pessoal sabe o teu carro? Descobriram, né? Descobriram teu carro. Aliás, descobriram, não só isso. O P é daqueles que, a placa é PI, né? A placa do P é PI. Hot Wheels, gigante. Além de, não só descobrem o carro, como agora começaram a descobrir o apartamento. Ah. E aí no sábado em Getúlio Vargas, tô no apartamento ali. Que apartamento, né, de hotel? O hotel, eu e o Mauro Cupim, dormindo os dois. Dormindo, 10:30 da noite, daqui a pouco bate na porta, é uma banda filmando. Ah, que legal! Sim, isso, abraço, mano, pra eles, obrigado. É um deles era o Queimar, cabelinho Queimar. A banda que filma. Cara, fica aí, eu tô, depois... cara. Onde tiver o Mr. B, leve sua banda, bata na porta, entra. Sim. E entra filmando, passa que ele adora. Cara, filmando, passa a filmagem. É isso aí, cara. Muito bom. E aí, lá em Getúlio Vargas, no sábado, na Cold Beer. Abraço pro Cássio, pro Michael da Love Video, pro Paulo, todo mundo, pra Joana, enfim. A Joana? É o final de semana do Mr. Aê! Público! Meu público! Meu pessoal! É ele que faz, ele que sabe. Se nós fôssemos deputados, quem mais gastaria com diárias de viagem seria Mr. B. Seguido de popular day. Todo dia é um popular day. E o Neto Fagundes seria ministro, né? Seria ministro das cidades, né? Ministro de transportes. O Mr. B vai buscar café ali e ele volta com um abraço. Sabe por quê? Porque a gente vai buscar café e ninguém chega. Agora, o Mr. P vai ali. O Mr. P manda um abraço pra mim ali. Eu lembrei do P, que a minha mulher queria ir no Museu do Van Gogh e eu queria ir no Museu da Cerveja, a gente separou, né? Aí a minha mulher me falou, pô, sabia que o Van Gogh tem 20 autorretratos? Ele ficava se pintando. Eu, pá, mas é muito Mr. E tem P, um, né, deles que não é ele, é o irmão dele. Ele ficava só se pintando e tal. E tem um deles que é o irmão dele. Que é o mais famoso, que não é ele. A gente descobriu isso aqui, é o irmão. É o Theo Van Gogh. Vai daí, Mr. P. Meu nome é Gabriel Rodrigues Braga, sou da cidade de Rio Grande, cidade essa que está com um projeto na Câmara para criar um cemitério para animais de estimação. Rio Grande é famosa por ser uma cidade com um dos principais portos do Brasil e do mundo. Por causa disso, tem um crescimento desenfreado. Não está conseguindo contê-lo, muito menos possui estrutura para isso. Por causa das chuvas, este último mês, por exemplo, muitas pessoas ficaram ilhadas pela falta de estrutura das ruas da cidade. Isso tudo à noite e pega o ônibus na Praça Tamandaré. Percebi que desde o início do ano o número de moradores de rua e, consequentemente, os pedidos de esmola nesse local aumentaram consideravelmente. E os nossos administradores, com tanta preocupação séria, pensam em criar um cemitério para animais de estimação. Pelo amor de Deus, adoro todos vocês, mas principalmente o grandioso, Mr. P. Abração. Manda um famoso fiadapu para todos os administradores da cidade de Rio Grande. É o famoso Pet Cemetery, né? Exatamente isso. Mas já existe isso. Da já. Música dos Ramones. Em algumas cidades existe isso aí. Sim. Existe hotel para cachorro, tem tudo. Tudo que tem para ser humano tem motel de cachorro. Mas tem que ter. Sério, pra eles sabem que é motel. Sim, com cama redonda. Sem querer, tem umas cadelas peladas. Sempre tem uma cadelinha lá. Ah, sempre há uma cadela pelada pra um cachorrão. E aí o canal que passa é o Four Dogs. Por aí. Animal for Pets. Ai, bebê. For Pets. Pode ser que uma vaca queira ver. Lucas Freitas manda pra gente coisinhas do Yahoo Respostas. Que a gente já perguntou no Google, de vez em quando aparece lá o Yahoo Respostas, né? Sim. E aí tem algumas perguntas e algumas respostas. O que você acha sobre Jesus Cristo? E aí um cara respondeu, Jesus é gente fina. Quando ele nasce eu ganho presente, quando morre eu ganho chocolate. Mais uma pergunta, como explicaria as diferenças entre raças e cores se todos vieram de uma família, Adão e Eva? Meu Deus. Essa aqui é boa. Quando e onde aconteceu a Revolução Francesa? Ah, foi na Hungria. Por que o Cebolinha e o Cascão chamam a Mônica de baixinha se ela é da mesma altura deles? Puta. O cara entrou na internet, abriu o site digitou a pergunta. E alguém responde. Você já peidou na primeira semana de namoro? Na primeira semana? Só escondido. Essa aqui é muito boa. Qual a forma de máscara? É pi ao quadrado. Onde posso comprar 1.500 toneladas por mês de farinha de trigo? Eu recebi uma, cara. Eu recebi uma no Twitter nesse final de semana que um cara perguntou: sabe onde vai ser o feirão em Caxias? Que beleza! Direcionado a mim! Direcionado a mim. Sabe aí, onde vai ser o feirão em Caxias? Feirão, tá patrocinando foi feirões. Disparado aí, a pergunta mais difícil de julho. Sim. Infelizmente não pude ajudar o cara lá. Abraço, valeu, pena, Lucas Freitas. Pena, vai daí, nego velho. O nego velho chega no restaurante e grita pro garçom: é, da borboleta! Tu me arruma um ovo, querido! E o garçom, pois não? Da borboleta, frito ou cozido? Da borboleta ali, ó. Frito ou cozido? Não, não! É o esquerdo aqui que tá pro lado de fora da coisa! Uma vez a gente tava viajando, voltando de Livramento, Alegrete, e os caras que vêm de bergamota na beira da estrada, sabe? Aí desceu eu e a mãe, assim, pra comprar bergamota, e tava o cara com aqueles calçãozinho Adidas. Antigo, lembra? Sim. Com bergamota Havaiana azul. E aparecendo uma bergamota. Bergamota azul. Havaiana azul e branca. Isso. Né, sentado em cima da caixa de tomate, assim. Camisa regata, né, vermelha. Camisa regata com furinho, assim, com uma... Com uma... uma um pôr-do-sol. Não, um pôr-do-sol no meio aqui. Propaganda política. E aí, cara... E aí ele sentou assim: ah, vamos comprar bergamota sentado com um passinho na boca, né? E aí eu e a mãe olhamos, assim... Um dos bagos do cara tava pra fora, assim. Mas não era uma coisinha assim. Isso aí, tu era criança. Era um sacão, assim. Isso aí, tu era criança, no caso, assim. Sim, né? Claro, era uma bola de tênis na meia. Bem tranquilo, cara. Isso aí, pesando, fazendo, sabe? Pesando peso. Esse foi o grande trauma da tua infância, então. Tu imagina... O saco de 50 litros foi o maior saco que eu vi na minha vida. Tu imagina o descanso daquele momento ali, né? O descanso, claro, dele, a serenidade, cara, que ele tava naquele momento, cara. Que tranquilidade. Na verdade, é a gente. É a parte urbana invadindo a parte bucólica. Sim. Ele tá certo. O cara tava dormindo em cima do saco. Ali. A maior nego veio, esse é o capim na boca, né, cara? Claro. Por que o nego velho fica mascando um capim? Ele pega do arranca do chão, pega aquela parte e começa... E nem era, sopra, né? Já era médica. Era bergamota direto do saco, no caso. Né? Aí tu compra no centro, né? Aí tu compra de tu centro. Traumatizou, nunca mais comeu bergamota. O centro da bergamota era, sei lá, mas 14 URV. Cento. Minha mãe comprava cento de laranja, cara. Isso aí. Cento, sem laranja. Sem laranja. Exatamente. Comprar com cento. Sacão aquele assim, cara. Sacão. Sim. Que hoje os caras ganham um cento, né? Que eu lembrei, cara. Que coisa, né? A tua mãe sabia que tu gostava de chupar uma laranja, né, cara? Comprava já um saco com seis. Vai daí, Porã! Olha, cara, eu quero falar de uma coisa séria antes de contar uma piada, porque foi inaugurada hoje, às 10 da manhã, a nova sede da ONG de Peito Aberto, que é uma ONG capitaneada pelo pneumologista Gilberto Bueno Fischer, que veio a ser o pneumo do meu filho Francisco, também do filho do nosso querido Luciano Costa aqui, né? A ONG fez uma campanha para arrecadar fundos e tal. E as pessoas ajudaram a sede. O Santana é o garoto propaganda. A sede é na rua Garibaldi, tá? E foi inaugurada hoje às 10 da manhã. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre essa ONG, é só acessar o depeitoaberto.org, que é uma ONG que trabalha com crianças com problemas respiratórios graves e crônicos. Então, um abraço aí pro senhor Gilberto Fischer, grande médico que tá aí capitaneando essa empreitada. Cara, e quando a gente fala aqui, é impressionante que acontece mesmo, cara. A gente teve um exemplo na casa do ouvinte, na sexta-feira, o ouvinte que a gente visitou, o irmão dele tava urgente precisando sábado. O irmão do Duda. O irmão do Duda, o Rodrigues, Duda Rodrigues, né? Isso. O Renan, acho que era Renan o nome. Não, é o outro. Quem é o Renan? É outro, cara, não vou chutar, o irmão dele, tá? Tava precisando de sangue, a gente falou no Pretinho e choveu gente pra doar sangue. E aí deu a coisa gente na casa do irmão dele sábado. Inacreditável. Foi legal. Muito, muito demais, demais. A gente, cara. Agora sim vou contar a piada velha. Piada velha do Porã! Cosméticos Taria! Experimente hoje mesmo o shampoo Taria! E é bom esse shampoo aí. Cara. É bom, né, cara? É bom, faz é bem bom. Pro cabelo. É caro. Olha, cabelo oleoso não é bom, cara. Não é bom. Não, experimentei isso uma semana, não é legal pro cabelo oleoso. Que coisa. Clóvis Hoffman, nosso ouvinte, manda essa piada aqui e diz uma das melhores. Então, vamos lá. É bom esse nome, né, cara? Uma jovem morena vai no consultório médico e reclama que todos os lugares do seu corpo doem quando ela os toca. Quando ela os toca. dedos no toque. Impossível, diz o doutor. Mostre-me como pode ser, querida. Então ela encosta o seu próprio dedo no seu próprio ombro e grita agonizantemente. Depois ela encosta em sua perna e grita. Encosta em seu cotovelo e grita, e assim por diante. Em qualquer lugar que ela se tocava, ela gritava. Ah, já deu de aia até o fim. Aí o doutor perguntou: vem cá, menina, você não é morena natural, não é? Na verdade, eu sou loira! Foi o que eu pensei, o seu dedo está quebrado. Meu Deus do céu! São 29 pras duas! Oba! Tá na hora dos classificados do Pretinho! Show aqui! É clá clá, é clá clá, é clá clá! Classificados do Pretinho! Intercâmbio inteligente é na Egale Intercâmbio, acesse egale.com.br. Primeira oferta aqui dos classificados do Pretinho. Meu nome é Marcos, preciso da ajuda de vocês para vender uma máquina de sorvete expresso italianinha. Olha aí. Ano 2005, em ótimo estado de conservação. Documentação em dia, com nota fiscal. Tô vendendo porque eu tenho duas máquinas, sendo que uma é suficiente para atender a minha clientela. Gostaria de salientar que agora é uma ótima época para quem tem interesse em começar a expandir o seu negócio, pois os preços estão embaixo. Essa máquina de sorvete expresso italianinha tá em São José, em Santa Catarina. Envio foto aos interessados. Tô pedindo 6.500 à vista, em dinheiro. Tá frete bom. Por conta do comprador. Tá bom, e-mail é vendo máquina de sorvete expresso @yahoo.com.br. Vendo máquina de sorvete expresso @yahoo.com.br. Mais uma oferta que chega aqui pelo Pretinho Básico, @atlantista.com.br. Boa tarde, galera. Boa do Pretinho. Tá. Olha aqui o Brito, adoro o programa, vivo rindo sozinho e hoje quero vender o meu Santana 88. Não, o Santana não. Ele quer vender o Santana 88. Tu é Santana 38, eu acho, né? Eu tenho 72 anos. Tu não tá mais trabalhando na empresa, pode sair, seu 72 anos. O Santana 88 do camarada aqui, ele é segundo dono, tem direção hidráulica, travas elétricas, lataria e estofamento original. Valor do Santana, R$9.000. O e-mail é vendosantana88pelotas@gmail.com. Desde já agradeço a oportunidade e muito sucesso pra vocês. Aê. Grande abraço, muito obrigado. É verdade, né, querido? E aí, Elmir, tudo bem contigo? Como é que estás? Tô bem. Tás bem, né? Tô bem. Dá pra ver pela tua cara? Pô, o teu sócio... chegou mesmo. Teu sócio, tu viu que tu chegou, teu sócio saiu, né, Elmir? Saiu fora, né? Vocês estão em crise, tá rolando... Eu não sei o que tá rolando com aquele alemão lá, só sei que... É a cara do sucesso aquele ser humano, né? Onde ele tá... Mas, se o sucesso tem aquela cara... Era... É melhor não alcançar. É a cara do sucesso, né? Se o sucesso tem aquela cara, é melhor não... assusta, né, querido? Cara, o sucesso assusta muita gente. O sucesso podia ter cara da, sei lá, da... É a cara do sucesso. Da Rodaica, né? Podia ter cara da Rodaica. É verdade, a gente tá muito frio. Tá, e pra quem passa frio, é motoqueiro e morador de rua. É verdade. É verdade. Não é verdade? É verdade. Então eu fico pensando, os espíritas dão um monte de sopa pro morador de rua. Tem um monte de mulher dando sopa ali na rua. Exatamente. Cara. O Mirketing vai fazer um curso de degustação de vinhos franceses. Olha aí. E italianos. Pra quê? E caviar para mendigos. Só para mendigos. Pra esquentar o pessoal. Diversificar o cardápio, pô, não, mesmo. Aprender o aroma, o buquê do vinho. Entendeu? Até porque o rico já tem como comprar, poder, né? Escolher um chardonnay. Mas é meio cruel saber isso aí. Escolher um cabernet sauvignon. Mas não é cabernet blanc. Mas isso aí eu entendo o Almir, que ele tá apostando que o mendigo não vai ser mendigo a vida inteira, a né? A vida Almir? Toda, com certeza, não vai, né? Ser. Por exemplo, o Silvio Santos era mendigo. É. Hoje em dia é um dos homens mais ricos do planeta Terra. O Toninho podia te ajudar, porque o Toninho é um cara que saca bastante de vinho e agora. Nem me, né? Fala, meu. Agora nem tá. Me fala, nem me diz que o Almir voltou aí. Então, um novo produto. Só para mendigos, degustação de vinhos, dos vinhos mais variados e acompanhamento, como é que diz? Harmonização. Harmonização. Tá? E... R$500 a entrada de R$500. Isso tá no site de... Almirca tem mania. Mas tu vai cobrar dos mendigos? R$500. É simbólico. Ah, sim, é uma doação. É pra fazer com que o mendigo se esforce pra conseguir os R$500. 500 pila consegue na sinaleira, né? Qualquer dia ali, fazendo malabarismo. Como simbólico, cara? 500 pila, cara. 500 tá louco? É um valor simbólico para incentivar o trabalho dos mendigos. Boa. E aí depois fazer essa degustação. 500 a entrada e depois 1.500 em 13 parcelas de... Cara, tu vai mandar carnê também. R$180 cada parcela. Mas tem juros, vai sendo reajustado. E qual é o site, Almir? Almir que tem mania. Só não tem barra, não tem www. Só coloca isso. Só bota ali. Aí aparece no Google e clica no link. Mania. Muito legal. Bom, são 25 para as ruas, a gente já volta com Bola nas Costas e olha, tem coisa pra falar, hein, ô Brito? É verdade. Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM, são 18 para as duas, tamo de volta com o Pretinho Básico. Pretinho Básico para Nova Skin, um cervejão, se beber não dirija, Coca-Cola, torcer a mão à felicidade e seu pai merece falar muito mais, seu pai merece um celular Tim da Colombo, tá na hora do Bola nas Costas e hoje tem assunto, hein, doutor Alceu? É data aberta, doutor Maurício! Agora no Pretinho Básico, Bola nas Costas! Vai começar falando do que, doutor Alceu? Doutor Maurício, o Inter perdeu, o Falcão caiu, doutor Maurício. É verdade, doutor Alceu. Bobo Santana, durou 3 meses o Falcão. Errei por 2 dias. Eu disse, eu escrevi na minha coluna que seriam 3 meses. Errei por 2 dias. E preto, Dale, como é que tá o bestiário, Dale? Tudo na paz, cara, tudo na paz. Só imagino que tá lá. Tá tudo tranquilo. O Inter mudou o comando de futebol, né? Que era do Roberto Sigma, que derrubou muita coisa. O Fernando Carvalho pensava no Inter. O Fernando Carvalho foi o maior dirigente do Inter nos últimos anos aí. E o Falcão tava sendo segurado pelo Roberto Sigma, né? Que ele e aí derrubou... caiu, não sei quem caiu antes, se foi o Falcão ou se foi o Sigma. Eu sei que os dois foram demitidos. E ele pediu pra sair. E pelas redes sociais, aqui a torcida não aprovou a queda do Falcão, né? Os colorados, a exemplo dos gremistas, estão de cara com a queda do ídolo que era técnico. Eu acho que também a crítica também vai muito em cima do comando do futebol, e aí o Sigma entra nessa, e até o presidente Giovanni Luiz, que o Inter é um clube que ganhou muita coisa, e tem um momento que tem que ter um processo de renovação, que não é mudar todo mundo, entendeu? O Inter precisa de contratações, mas tá se falando que o Inter não tem dinheiro, cara, mas o Inter vendeu agora recentemente o Juliano e o Sandro arrecadou mais de 20 milhões de euros. E é o clube brasileiro que mais lucrou com transferências de atletas. E é o clube brasileiro com o maior número de sócios, sabe? Mas não deve ter dinheiro por causa da reforma do Beira-Rio, não? Não, porque agora também não é isso, tá? Mas é uma construtora que vai fazer? Não, mas o Inter chegou a gastar dinheiro ali. Ontem, depois do jogo, falou muito que o Inter tem dívidas fortes e a crise política, divisões políticas dentro do Beira-Rio, dentro do Inter, a eleição, pode ter motivado muita coisa e muitas mudanças. Então, a eleição presidencial do Inter já foi uma quebra grande, da situação, né? Como qualquer eleição é, né? Aí teve a eleição, depois teve o caso da reforma do estádio, que também dividiu ainda mais, discussão, né? No conselho. Não, e ainda não está firmado, né? Não. Mas aí faltam pendências burocráticas, assim, mas vai ser assinado o contrato de Gutierrez. O Inter quer assinar. Já fechou com isso aí. Mas aí é mudança e agora começou o show da especulação, né? Quem vai ser o novo técnico, doutor Papel? Eu voto no Batista. Outro comentarista. Também cai direto. Eu acho que contratam algum auxiliar técnico no Grêmio. Carpegiani. Eu acho que vai ser o Dunga. E o Dunga? Eu acho que vai ser o Dunga. Eu chuto o Dunga. 3 dias. Doutor Vasolini, como é que tá o Falcão, Vasolini? Eu tô pensando em outros. Talvez o Dengoso, né? Não sei se... De repente um... Não, detalhe. Vocês. O novo treinador do Inter, ele estreia... contra o Barcelona. É uma boa estreia, uma estreia doutor tranquila. Doutor Altuari, não foi convocado, chamado, doutor Altuari? É evidente, em primeiro lugar, gostaria de manifestar aqui o meu prazer, você está me entendendo. Cadê o louro lindo aquele que apresenta aí o programa? Onde é que ele está? De férias. Deixa aqui o meu abraço e minha saudade. Gosto de ruivo? Eu não é uma questão de gostar, eu me atraio por pessoas pela questão profissional, você tá me entendendo? E acredito que eles empenham um bom papel aqui. E aí eu acabo... Sabe quem é que tá sendo contado pra ser vice de futebol do Inter? Uhum. Doutor Meira. Evidentemente, né? Sério? Evidentemente que eu estou aqui me colocando à disposição, né? E... Mas dirigente, né? Conselheiro? Não, sim, me entendo. Maurício, ele é gremista. É o Maurício, é. Eu também, né? Maurício não entendeu a piada. Ele não sabe brincar, né? Rindo a cara dele, vai. Pra cá, o doutor Meira rindo é um perigo. Mas a torcida do Inter tá muito preocupada, viu? Pra vocês verem o estado que tá o Inter, que o cara cogitou um troço absurdo. Ficou todo mundo em dúvida. Não, e detalhe, assim, o Inter voltou a ser aquele Inter que eu tenho tanto medo do Inter dos anos 90, né? Toda hora muda de treinador, briga interna, e a briga interna não é só Inter, porque todo mundo... O Inter brigava em 2006, brigava em 2007, brigava em 2008, só que não vazava. Agora vaza tudo, cara. Virou uma peneira o Beira-Rio. Tudo aberto. Eu acho que o próximo jogo no Beira-Rio já tem aquele saudoso Portão 8. Mas o Internacional está contratando dois bons jogadores, aí o Jô, centroavante, né, vem do Manchester City, é verdade, é bom, falta assim, né, e o Sandro Silva, é verdade, vem do Málaga da Espanha, são dois nomes aí para reforçar o Beira-Rio. E o Brasil, hein, ô! Brasil foi aquele fiasco, né? Bom, o Inter que conseguiu fiasco. Apagar o Brasil. Cara, né? Na verdade, o fiasco da seleção brasileira foram os pênaltis. Não, mas foi, Potter. Porque o Brasil jogou bem. Peraí, em outras épocas, o Brasil não ficava no 0-0 com Paraguai. Não, mas Maurício, isso por não tem 120 mais. Minutos, não, Maurício, não tem isso mais, Maurício. Não existe mais. Quem tá acreditando ainda que o futebol Venezuela tem gente tá na muito diferente... Não, cara, mas peraí, Potter. Vai se ferrar. Potter, foi fiasco sim, vamos admitir, foi fiasco os sim. Os pênaltis foram fiasco. O que eu falei, porra? O jogador brasileiro não ir lá numa decisão não, de pênalti, não acertar nenhum, cara. Mas porra, o que eu falei? Nenhum. Tirando os pênaltis, foi um fiasco, a seleção jogou então bem. Tá, beleza, achei que tu tava dizendo que não era fiasco. Não, jogou bem. Outra coisa, a seleção do povo, então, o torcedor que tava pedindo tudo isso no ano passado, tá tudo aí. O que tem que dar? Não tem muita coisa. Tempo pra gurizada, cara. Deixa os guris jogar, deixa perder, saber como é perder. A geração de 94 perdeu em 90. Sim. Sabe? E assim vai indo. E assim, as duas últimas Copas Américas que o Brasil jogou, o Brasil foi campeão e foi mal nas Copas do Mundo, né, cara? E ao contrário, nas que perdeu, perdeu a Copa América em 93, ganhou a Copa do Mundo em 94 e assim foi de... Não quer dizer nada, mas enfim... Vocês adoram esses... O Brasil vem ganhando. O Mano cai, o Mano cai. Não cai, não cai. Fica. Quem ligar pra ele ao celular, tá desligado, doutor Maurício. Ontem tava demais, tá o Galvão Bueno fazendo. O Galvão Bueno faz relações. Vou ligar as três pra ele. De 98. Ele faz tudo. Adora, né? E ontem eu fiquei esperando ontem a frase dele. Amigo! Na hora de repensar o futebol brasileiro. Ele narrando. Não vou nem dizer o que aconteceu. Não vou nem narrar, né? Não vou narrar. O Brasil errou o primeiro. Eu não vou narrar. Fred, não vou narrar o que aconteceu. Fred partiu! E o mais engraçado é que todo jogador brasileiro chutava e olhava pro gramado, né? O Paraguai não olhava, né? Olhava para o golo, né, cara? Então, o cara, a vergonha, ele baixava a cabeça e olhava pro gramado. E as torcedoras mais bonitas são as paraguaias, né? Tá gorda, hein? A Larissa tá gorda. Tem outras Larissa. Tu que tá gostosa. Deu uma embarangadinha boa. Eu tô gordo boa, também. Uma embarangada boa. Mas, cara, o grande jogo do fim de semana foi Argentina e Uruguai, né? É, isso aí. A Argentina caiu também, o que é muito bom, né, cara? Que baita jogo. Cara, como assim muito bom, cara? Bom pra quem, cara? Bom pro Uruguai. Não consigo entrar em casa desde aquele dia do jogo. Por que, Gaceliano? Porque eu tô pegando uma outra louca Uruguai aí, cara. E é boa a seleção do Uruguai. Quanto tempo a gente não conseguia decorar e não sabia o nome dos uruguaios. Hoje a gente sabe tudo, cara. Pois é, mas essa seleção uruguaia foi formada com derrotas. E o Uruguai lembra, vai ser o campeão da Copa América. E outra coisa. Repescar de Copa do Mundo. O Paraguai tá na semifinal sem ter ganho uma partida na Copa América. O Paraguai não ganhou nenhuma partida, cara. Talvez não tenha marcado gol. Não marcou gol contra o Brasil, né? Ele pode ser campeão só em empatando, né? Pode. Essa é a Copa. Essa é a Copa. Isso chama Copa. Vai daí, Potter, tem um recado pra gente aí. Vem aí a Copa Coca-Cola. Se você é treinador ou responsável por um time de futebol infanto juvenil de meninos ou meninas entre 13 e 15 anos, inscreva a sua equipe e participe. Os times masculinos vão jogar em Porto Alegre, Novo Hamburgo e Caxias do Sul. E os times femininos somente em Porto Alegre. Aproveite essa oportunidade. O campeonato começa no dia 27 de agosto e vai até 1º de outubro. Os vencedores vão disputar a fase nacional da Copa com tudo pago. Você que é treinador ou representante de um time, não deixe a sua equipe de fora. Inscrições abertas até o dia 20 de julho. Que dia é hoje? Hoje é 18. Até quarta. Até quarta-feira. E o site para se inscrever é coca-cola.com.br. Escreva agora mesmo seu time e não esqueça de chamar a torcida Copa Coca-Cola, porque aqui torcida também ganha jogo. Vai daí, Jesus! Agora que é, Daladas? Tô ligado, tá ligado? O Alan João da Silva tá mandando como seria Daladas em outras línguas, meu. Agora eu quero ver. Sim. Em inglês, meu. You know, Saladas. You know. Em croata, Zanats. Zanats. Francês, Tussaias. Como é que é? Tu sais. Não é tu sé? Tu sés. Tu sés. Em espanhol, falado. Espanhol, louco. Sabes. Sabes. Sabes. Sabes. E não me gays. Cara, como tu fala bem por espanhol? Né? Sabes. E não me gays. Vetos. Vetos. Vetos, falado. Em eslovaco. Viés. Ah, Vias. Tá certo. Vies. Italiano, sai. Sai. Em holandês. Yete yada. Holandês. Yete ye. Em sueco, duvete. Ah, elas falam isso direto lá em casa, cara. Duvete. Agora eu sei o que que é, então. É duvete, que é duvete. São instalados em várias... O Alan de São José manda um... Bota o cotoquinho. E um... Gaúcho. Pra mim, tá? O Alan não fala. O Alan fala, gente. Fala, gente. Eu acho que ele botou no Google é... Tu sabe, né? Tu sabe. Não é tá ligado. Mas não é tá ligado, é it's on. It's on. It's on. Ele botou rodas. Aliás, tá bom. Bom, galera, na hora de comprar um carro, a gente sempre pesquisa pra encontrar o melhor preço, não é? Então, numa loja, olha numa, olha na outra, olha numa terceira, até ter certeza que tá fazendo o melhor negócio. E por que não fazer o mesmo na hora de contratar o seguro do carro? Cote com uma, com duas, com três seguradoras. E quer uma dica? Não deixa de pedir pro seu corretor cotar com HDI. É muito, muito provável que você vá ter o melhor preço do mercado, já que o seguro HDI alto não tem aquelas coberturas adicionais que você nem vai usar, mas vai pagar. Siga esse conselho, cote com a HDI, não custa nada e pode valer muito. O que tem de gente economizando 10, 15, 20%, afinal, pagar mais caro pra quê? HDI Seguros é de bate-pronto, consulte o seu corretor, Mr. P. Pois não, vamos com o Cristiano Manuel. Oh! Quem mandou essa aqui foi o Bruno Loreto de Cachoeira do Sul. Loreto! Loreto, Bruno Loreto. Certa vez, Cristiano Manuel foi contratado para pintar faixas de uma estrada. Começou a trabalhar e no primeiro dia pintou ali 45 quilômetros de faixa. Nossa, Manuel! O chefe veio até ele para elogiar. Meus parabéns, seu Cristiano Manuel. Parabéns, que belo trabalho. No segundo dia, Cristiano Manuel pintou apenas 4,5 km. Aí o chefe ficou desconfiado. Ué, mas o que está acontecendo? Ele pintou 45 quilômetros no primeiro dia. Terceiro dia, eu dei uma olhada lá, 1 quilômetro ele pintou. Aí, diferente da primeira vez, chegou para questionar. Olha, eu lamento, seu Cristiano Manuel, mas assim, não é possível, vou ter que demiti-lo. O que está acontecendo? E Cristiano Manuel do revoltado. Ora, pois, será que não estás a ver que eu não tenho culpa alguma? A cada dia que passa, a lata de tinta fica cada vez mais longe. Bruno Loreto é que mandou. E aí, Potena? Chegou a hora de voltar com ele, né? Vamos voltar? Voltar. O que voltou? Frases de Mr. P. Olha! Estamos tentando encontrar alguém... para destronar Everton Cunha. Tinha do programa. Ah, é verdade. E o duelo de frases apresenta aqui o oponente de hoje, de Mr. P, que tem um nome que não é muito bom. Não. Paulo Roberto. E hoje esse nome... Essa frase é de quem? Do Paulo Roberto. Não, não só num dia não muito combina, bom, Paulo Roberto. Não, é o Roberto não. Paulo já seria melhor, né? Robert Paul. Paul Robert. Paul Robert. Ele diz ainda pro Mr. P... Sua máscara um dia vai cair. Olha! Olha! Chegou provocando. É o quê? É provocador, provocador. Chegou provocador, daqueles meio. Tava engasgado. Médio pesados, assim. Sim, sabe? Sim, o mosca. Peso, não, peso mosca que vai fala. Pegar o médio ligeiro. É. E manda a sua primeira frase, de três. Ah, são três. Ah, tem que ter a melhor de três, hein? A verdade dói. A dúvida corrói. Ele já toda na entonação, né? A mentira destrói. Olha, o palmômetro aqui apontou cinco palmas. Foi mal, palmômetro. O palmômetro tá mal. O palmômetro tá mal. Agora a resposta do nosso sábio preferido, Mr. P. Mr. P agora aqui no café me falou essa frase. Hoje? Agora? Depois de saber intervalo? Que Paulo Roberto caiu. Paul Robert. A única diferença entre o velho e o jovem é que o velho já não precisa mais usar a borracha. Na época de Adão, não entendi. Na época, época de Adão, não peguei. Na época de Adão, não se fazia uma frase dessa. Outra frase de Paul Robert. De Paulo Roberto. Aproveite cada minuto. Porque o tempo não volta. O que volta é a vontade de voltar no tempo. Agora chegou a desligar. Quebrou o palmômetro. Quebrou, o palmômetro quebrou. Paul Robert! O meu palmômetro tá quebrado. Ejetaram. O revide de Mr. P. Mr. P foi desafiado, precisa. Mr. P, agosto de 2003, num quarto de hotel em Santo Antônio da Patrulha, saiu do banho nu. Se olhou no espelho e falou. O crucifixo. Escreveu no espelho embaçado. Exatamente. Obrigado por lembrar, Pê. Lembra, porque depois saiu o bafo todo e aí como é que eu ia fazer pra lembrar? Tomei outro banho, embaçou o espelho de novo e apareceu. Voltou. Tá ali a frase. Você escreveu com o seu dedo indicador da mão direita. A melhor fotografia do silêncio é um corpo nu. Mr. P é impressionante. Não, mas peraí, o Paulo Roberto é a melhor. Ele ainda uma, tá em pé. Uma. É a melhor dele. Não, não adianta se mais, né? O Paulo Roberto vencer nessa frase, ele vence o duelo. Vai dar sapatada pra ele. Tá bom. Custou, hein? 2-0 pro Pim. Tá, se o Paulo Roberto vencer, ele volta a treinar o Inter, pode ser? Tá. Beleza. Vamos parar com as brincadeiras. Não peça a Deus para guiar seus passos. Se você não está disposto a mover os pés. Tá lá. Na puta madre que ela pariu! Ô, Paul Robert! Tá ruim, hein, essa é boa. Já era, já era. Feito lendo, já era. Curta e grossa. Mr. P. Mr. P. Na Zona Sul de Porto Alegre. Procurando apartamento. Na Zona Sul, procurou um apartamento na Zona Sul, Mr. B. Olhou pra cima e disse. Olhou pra cima. A insegurança. Insegurança. É um freio. Isso, lomba acima. Lomba acima. Baita frase! Brasil! Chegou a hora da alegria. Vamos sorrir e cantar. Fora tem o pedro pequeno, mas faz a gente gozar. Cara, não tem jeito, Mr. P é praticamente imbatível. Mr. Foi arrasador. E o Porã também. Mas se você quiser tentar, né, cara, a gente tá aberto. Atendendo aí a sua participação. Geizu, não rolou o trotezinho hoje? Não, esse não, do lado. Bota do Batista, não, mano. O chefe não veio, não faz trote. Não, bota do Batista. Cara, mandar um forte abraço aí, ao pessoal, né, de Bagé. Manda aí que eu vou ter que procurar um trote velho. Na Rainha da Fronteira, ontem a gente fez a apresentação lá junto com o Só Pra Contrariar, com o Armandinho. 200 anos da cidade de Bagé, da Rainha da Fronteira. Mandar um abraço a todos os bagéenses aí. E lembrar que na quinta-feira, 21 horas, tem o Rock de Galpão no Teatro Bourbon Country, aqui em Porto Alegre. Neto Fagundes, Banda Estado das Coisas, direção do Ike Gomes. Quando? Participação especial, quinta-feira, 9 da noite. Legal. Diablo Júnior, Wagner Fagundes, Ike Gomes. Mandar um abraço pra galera do Papas da Língua, que hoje lança o seu DVD Bloco na Rua, numa sessão fechada no Unibanco Artplex, né? Vai ser muito legal. Tá fechado, Paulzinho? Vai ganhar. Tá fechado, grande abraço pro Moá. Quem for a essa sessão ganha pipoca, refrigerante e o DVD autografado. É isso aí. Manda um abraço pra galera do TED de Floripa, o primeiro TED realizado em Floripa. TED é um ciclo de palestras e de conversas sobre boas ideias. E durante todo o dia de sábado eu estive lá com os caras. Caras, genial, Tadeu e Bruno aí, parabéns toda a galera da organização. Grande abraço, Tadeu e Bruno. E pro Tony da Damilera ali, já peguei minhas calças. Aí, ó. O que vocês estão discutindo aí, meu? Nós estamos achando um trote aqui pro Geiso, né? Santana. Um trote, a gente vai ter que reprisar um trote, cara, aqui, porque o Geiso... O que houve, Geiso, que não gravou o trote? Cara, qual é teu lance, Geiso? O Geiso não acordou. É impressionante, né, cara? O Fetra sai de férias. Não gravou nada. Aí o pessoal não faz o tema de casa. Não o gravou, meu. Não tá aí, né? Obrigado, Maurício, pela moral, tá lá. Muito legal, tá lá. Cara, não fica triste, cara. Não. Sim, fica meu. Triste, Geiso. Até vou tocar o teu pagodezinho aqui. Como é que tá fazendo sucesso? Tá indo, tá? A gente tá tendo vários aí convites de tocar, então se quiser mais também... A vida aí, tá, que a gente leva o Exaltando, meu. Jesus, como é que é o nome, Jesus? Exaltando Samba, vem meu amor. Vem meu amor. Não. Esse é candazinho, você vai gostar. Qual é a letra, meu? Cara, tu fez técnica vocal? Vem mesmo, amor. Vem meu amor. Esse é candazinho, você vai gostar. Você tá nesse inverno. Vem meus amor. Vem meu amor. Vem meus amor. Vem meus amor. Vem chegando, você vai gostar. Vem chegando que você vai gostar. Não, você vai gostar. Vem chegando, que você... Cara, tu não tá entendendo, gostar. Tá tão limpo assim. E que tá nesse inverno, tá nesse inverno. Você vai gostar. Emocionado. Se quer nesse inverno. Nesse inverno. Você vai gostar. Tu nunca vai... Benjers, tu nunca vai conseguir. Nesse inverno. Olha a música. Vamos lá.